Pensamento acelerado, mas não é nada sério. Sei que é um mistério, eu não quero, mas eu quero. E você realmente acha que eu...